Fui fisgado de repente. Ela fez a confusão na minha mente. Eu confesso que gostei. Tá na cara que eu quero outra vez. Ela é um poço de charme e de pirraça. Ela marca pra sair, depois desmarca. Antes é meu desejo e tá vontade que não passa. Se não me matar de amor, vai me matar de raiva. Ainda me diz que tem mais, tem mais. E eu não sei o que ela é capaz, rapaz. Fez gostoso na miserável. Ainda me diz que é amostra grátis. Ainda me diz que tem mais, tem mais. E eu não sei o que ela é capaz, rapaz. Fez gostoso na miserável. Ainda me diz que é amostra grátis. Me deixou na saudade. Eita! Arrocha, mamãe! Ela é um poço de charme e de pirraça. Ela marca pra sair, depois desmarca. Antes é meu desejo e tua vontade que não passa. Se não me matar de amor, vai me matar de raiva. Ainda me diz que tem mais, tem mais. E eu não sei do que ela é capaz, rapaz. Fez gostosa, miserável. Ainda me diz que era mostra grátis. Ainda me diz que tem mais, tem mais. E eu não sei do que ela é capaz, rapaz. Fez gostosa, miserável. Ainda me diz. Manda baixinho, manda baixinho. Desse jeito assim, vai. Ainda me diz que tem mais, tem mais. E eu não sei do que ela é capaz, rapaz. Fez gostosa, miserável. Ainda me diz que era mostra grátis. Ainda me diz que tem mais, tem mais. Eu não sei do que ela é capaz, rapaz. Fez gostosa, miserável. Ainda me diz que era mostra grátis. E me deixou na saudade. Me deixou na saudade. Me deixou na saudade.